Ajuste no 09. 2000 pés, ajustado, sideral 997. 897, 200 nós na velocidade, sua descida para 3000 pés com no 09. 3.000 miores, Sideral 9970, direita 070, autorizada a final no zero. Direita 070, autorizado ao final, Sideral. Com 897, mantenha pro 230, seu limite ao lock. Pro 230, limite localizador 897. O Gol 1715, estabilidade elétrica 190. 5 complete final, chame torre no 8 decimal meio. É 18,6 ou 18,95, senhor? Desculpa, 18,95. 1 no 8 decimal 95. Obrigado, gol na 7. É o hábito. Oh, é claro. Obrigado, até o retorno. Até mais. Oi, Salvador. Bom dia, o gol 1795 LS da pista 1-0. 5 continua e reposta externo. Reposta no marcador externo, zona 7 no 5. Zona 58, o alternado é o Galeão. Santa em zona 71, no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5 e o ajuste 1-0-1-1, bom gol. Ok, Juliette Alfa, pode esperar 18-6 para o TAN 3, zona 71, não. Obrigado, bom ano. Alô, Gil Gomes, um abração aí, meu velho. Obrigado. Zona 804, após a passagem do airbus da TAM, ingressa Juliette, posição 1-0. Após o airbus, ingressa na Juliette, 1-0, gol 804. 19. Já confirmar, trocou? Confirmo o gol, tem livre pouso na pista 1-0, vento é de 060 graus, meia dúzia nós. Quando o trem tiver base travada, por gentileza, nos informar. Ok, baixou e travou, autorizado pouso na pista 1-0, gol na 7 no 5. De aumentar o brilho do papi, por favor. Obrigado. Santa 3890, bom dia. Informação Índia confere. Agora informação Juliette. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída pública, transição Aracaju. Controle em 1-1-9, decimal 8, e aciona 5472 no transpondo. Sim, está terminado aqui. Nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, com a primeira curva esquerda, na saída pública, transição Aracaju. Protegimento correto, chame pronto, pushback, treinamento 09, CAN 3890. Amanhã. 1897, prossegue final, pistão no zero, chame torre, nono 8, decimal 95. 395, 897. 3517, da TAM, desce para 2.000 pés, autorizada, final 1-0. 2.000, autorizado, LS, 3597. 8 Salvador, 897, tá passando por lá. Plano 897, número 3, continua e aguarda a pista livre. Número 3, aguardando. Muito bom dia, Hotel 3171. 3171, bom dia, ponto espera, aguarda. Aguarda. Gol no 715, solo 07, livre à direita, livre a 1219. 219, plano 715. Salo Salvador, bom dia, Gona 715, livrou na Taxi Alfa Trátil. Gona 715, bom dia, Taxi via Alfa Índia para 02. Alfa Índia, posição 2, Gona 715. Será 9970, solo 09, livre à direita, livre a 1219. 219, federal. Gol no 897, livre pouso, pistão no 0, vento 060 graus, 62, segue o trem. Baixada travada, 897, livre pouso no 0. Bom dia, Federal 9970. Federal 9970, bom dia, táxi Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. 3517 da TAM, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295, bom dia, decimal 7. Yeah. Salvador, TAM 3517. 3517, constitui a guarda de pista livre. 17. 8897, Saulo Zuno 1, Livra à direita. Ao Livra 1, 219. 209. Saulo Salvador, muito bom dia, gol 1897. 0, 0, 5, 0 graus, 69, cheque trem. 0, 5, 0, com meia autorizado, bastante secado, 3, 5, 0, 7. Observa pouso 2-2 da companhia e após a linha mantém pista 1-0. É, a gente está atualizando a 7-1 lá. Alô, Sideral 9970? 9970, prossiga. Senhorita, saberia qual é a nossa posição? Mais um instante, vou confirmar com a imprensa. Tá legal. Sideral 9970, posição é 09. 09, tá legal, obrigado. Alô, o 5722 Objeto, puxa, pega o sonamento, portão 6 dúzia. Objeto 5722, aguarde apenas um instante para o pushback sonamento. Temos um Boeing da Gol que vai parquear até o 07Q. Após o parqueamento do mesmo, está livre no 6 dúzia, chame táxi. Ok, após o parqueamento da nave, está atualizado. 5722 velho. 1897, ingressa via Juliette para o 07. Juliette 07. Então, 3517, Saulo Zuno 4, Livra direita, Livra 1, 209. Saulo, bom dia, tá 3517, Livra 1. Então, 3517, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes da táxi 2 Juliette. Lento Alfa, manter antes da Juliette, 3517. Zero. Ok, iniciando o TAM 3179, TAM 0. Jet 5722 na escuta? Prossiga. Após o gol, tem condições de aguardar apenas mais um instante para o pushback sanamento? Se preferir a cena na posição aguardando apenas para o push, temos o Airbus da TAM para ingressar para o 08. Gente, vai aguardar então e pode acionar na posição então, né? Grato, Jet 5722. Ok. Santrem 5917, na escuta? Prossiga. Por gentileza, agilizando o táxi, ingressa via Juliette para o 08. Juliette para o 8, agilizando 3517. Zulu 71 decolou, Zulu 6, controle 19 decimal 8. Ok, 19-8 para o TAM 3, Zulu 71, obrigado, bom dia, senhorita. Bom dia. Controle, muito bom dia, TAM 3, Zulu 71, passa 2000, na prefeitura da EL. Bom dia, TAM 3, Zulu 71, sobe para o 340, vigilância, radar. 340, pode voar direto da EL. 31, 71, pode voar direto da EL? Oi, da EL, 31, 71. Da EL, muito obrigado, tá no 31, 71, não. Está autorizado, apenas atentando ao Airbus da companhia que vai parquear para o 08, ok? Chame pronto para o táxi 3890. Aguilhete 5722, grata, está autorizado o pushback, reposte para o táxi no 6200. Ok, ele para o táxi, 5722, objeto. Objeto 5722, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118 decimal 95 e o ajuste 10, 12, bom voo. Juliette Alfa, 1895 na ponte de espera 10, 10, 12, 5722, bem, obrigado, bom dia. Papa Romeu, Mike Tango, Juliette, atendido e já vamos cruzar em descida. Papa Romeu, Mike Tango, Juliette, identifique e desça ao 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, o Mike Tango, Juliette, tem informação aqui. Salvador, tá 3171, vai passar o 095 para 340. Pode coordenar, por gentileza, poderia? Pro Tip Dev, direto? Aguarde. Ou Eudes. É. Salvador, bom dia, Gol no 607. Gol no 607, bom dia, informação Juliette, Guarulhos 360. Um instante para a cópia. Gente, da Juliette, guarda o voo do 607. Salvador, bom dia, Azul 4069, informação Juliette para Campinas. Azul 4069, bom dia, Campinas 360, é o segundo para a cópia, aguarda. Salvador, o TAM 3890 para o táxi, 123 a bordo, 4 horas e 15, alterna Natal. 3890, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118.95 e ajuste 10.2, bom voo. Gente, livre táxi de Apache, Juliette Alfa, ponto de espera torre 1895. Ajuste 102, obrigado, 3290. Bruno 607, copia? Confirmou. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 119 decimal 8 e aciona 550 meia dúzia nos respondos. Trip 53, 16, aciona identificação. Sou Diamanda, isso mantém o 050. Para o 050, para o Diamanda, 53, 16. Fechamento correto, chama pronto para o espectro, acionamento no 05, gol no 607. Gente, chama para puxa, acionamento, gol no 607. 4 nós. Ali ainda cola no 0, sucesso 22 objet. Então. Confia, Francisco. 4069, autorizado Campinas, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta Pezulu, 16. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5503 no 3 pontos. Covado 360 para Campinas, decola da 10, com curva direita, na da El, Leda. As letras tristes, eu tenho Zulu no meio. É, o controle 119.8 e o transponder 5503, azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento no 01. Salvador, o gol no 642, centro de autorização Recife 390. Gol 9642, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5504 no transponder. Afirmativo, autorizado 390 para Recife, pela curva 58, decolando da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 1198, aciona 504, 1643. Protegimento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento 03, gol no 642. Na quando para o SPEC do 642? Só no Salvador, bom dia, gol no 804. Gol no 804, Galeão 360, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper, November 857, segue como rota. Controle em 199, decimal 8, e aciona 5510 no transponder. Autorizado 360, Galeão, da El, Leda, Bidev, quando intercepta Upper, November 857. 7, decola da 10, curva direita, 119, decimal 8, 5510, transporte. Protejamento correto, confirme apenas o portão. 10. 10, chama pronto para o SPEC, acionamento, gol no 804. Chamará 1804, grato. Muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 6712. Jet... É, perdão, 6722, decolou, perfil da Gole, sua escuta. 5722, sobe para o 320, contato radar, saída Gole, vigilância. Afirmativo, desculpa pela confusão, 5722, livre ao 320, saída Gole, 5722. Salvador, bom dia, da 3290, ponto de espera da 10, pronto para a decolagem. Da 3890, bom dia, autorizado a linha em decolar, pistão 10, vento 040 graus, 5 nós. Gente, liga alinhamento, decolagem, pistão 0, 3890. Yeah. 05, passando tudo estabilizado, LS Texas 2. T05, flat final, chame torre 198, decimal 95. 1895, gol 1605. Salvador, gol 1605, uma... Bom dia. Bom dia, 1605, continua aproximação, guarda de pista livre. Aguarda. Estacionamento é o azul 4069, posição 1. 01, autorizado, chama o táxi azul 4069. Camarada, táxi 4069. Confirmando 3890, decolou aos 29, controle 19-8, bom voo. Gol no 605 à torre. Prossiga. 605 tem livre pouso, pista 10, vento 040 graus, 4 nós. Livre pouso na 10, gol no 605. 890 da TAM, sobe para nível 330, vigilância radar. Tango Juliette, continua a aproximação, número 2, aguarda a pista livre, bom dia. Aguarda. Será o 050539. No meia, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0, 1-2, autorizada final. Para 2000, no 0, no 2, reportar estabilizado, 5-3 no meia. No 3153, redução de velocidade para 2-1-0, nós é o número 3 na aproximação.